Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando mais uma vez com este programa que é meu, esse é nosso, Mundo Sertanejo está no ar. Desde já, muito obrigado a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores de todas as emissoras de rádios que são nossas parceiras, afiliadas à nossa central de produção aí pelo Brasil inteiro, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Estamos juntos e misturados. Quem canta bonito abrindo o programa, Bruno e Marrone, Feriado Nacional. Hoje é sexta-feira, dia de comemorar. Caí na gandaia, não ver a noite passar. Sábado sertanejo, churrasquinho, a galera me esperar. Desce uma, duas, três, quem quer embriagar, paga seis. Tapa na ressaca pra curtir um domingão. Beijo na menina pra não morrer de paixão. Na segunda-feira continua tudo igual. É feriado nacional. Brasileira, praia, futebol, natação. Moda sertaneja pra dançar arrasta pé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Miami, Nova York, você vai ficar na mão. Terra bronzeada, esse jeito de cigano. Sou latino-americano. Lá não tem cachaça, peruado e carnaval. Tudo é sem graça, esse clima tropical não tem igual. Muito bem, ouvimos aí com Bruno e Marrone, Feriado Nacional, moda boa para dançar, né? Muito bacana. Um abraço aí, meus amigos da Capivari FM. Um abraço a todos vocês da equipe, os locutores, o nosso diretor João Camargo, o Bideca, a todos vocês. Enfim, muito obrigado, claro, os ouvintes. Desde Cristina, a todos os ouvintes aí, muito obrigado, viu? Sou Galdino, a Dona Antônia, todo mundo. Minha querida Roseli Pereira dos Santos, em Campos Belos, Goiás, também ligada no nosso programa. Meu amigo José Nilton, locutor da Rádio Belém FM, em Taiobeiras, também, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Valdirene Rodrigues, o seu maridão, em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. Um abraço a todos da equipe da Tropical FM, exibindo o nosso programa. Valmir Glabuchá, Valmir Glabuchá da Cultura FM, em Nova Matrona, Salinas, Minas Gerais. Valeu, Valmir Glabuchá. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes.

Aí cantaram pra vocês, Kaique e Cadu estiveram com a gente semana passada, foi um sucesso total lá a entrevista deles, né? Muito bacana, esses meninos cantam bem, têm um futuro brilhante, que Deus abençoe a carreira deles, né? Minha querida Nilma Souza, em Coraci, Minas Gerais, um beijo pra você, muito obrigado, viu? A Rosemar Souza, em Taiobeiras, Minas Gerais, o meu amigo Fábio Vieira, aí Fábio Vieira, toda a equipe da Rádio Tribuna FM em São Sebastião da Vargem Alegre, a Andréia, a Elisângela, a Selma, a Cirlei, todos da equipe da Tribuna FM em São Sebastião da Vargem Alegre. Valeu, Fábio Vieira, cabra danado, obrigado pela parceria, viu? Então, deixa eu mandar mais alô aqui para os nossos amigos do Brasil inteiro. Aí Adilson do Vale, os amigos da cultura sertaneja em Caçapava, Estadão de São Paulo. Meu amigo Leonardo em Cananéia, os amigos da Rádio Galera FM. Minha amiga Camila Oliveira em Lavras do Sul. Márcio Machado, Mário Machado, Rádio Local FM, exibindo o nosso programa. Meu amigo Danilo Nogueira, em Guajará, Mirim, Rondônia também. Minha querida Elô, a sua filhinha Raira, em Buritis, Minas Gerais. A Picara, em Ariquemes, Rondônia. A Veritene, em Franca, São Paulo. Aí, meu amigo Bruno Reis. Bruno Reis, da Rádio Princesa FM, em Joinville, Santa Catarina. Exibindo o mundo sertanejo. No quadro ao som de viola, quem canta bonito. Eles, Cardoso e Clemente. É, os Verdes Campos da Minha Terra. Essa moda é boa demais, é um clássico da música sertaneja que eles regravaram. Cardoso e Clemente cantam Os Verdes Campos da Minha Terra para todo mundo de Pouso Alegre do Brasil inteiro. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. A minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. E revivo meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Os amigos da Paraíso FM estão junto do Paraíso. Aê, Neilza, obrigado, viu? Silvana Machado, seus papais do sítio, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Jaqueline e Marcelo Costa, Rádio Sertaneja Brasil.com, em Santa Bárbara do Oeste também, exibindo nosso programa. Ah, meu amigo Antônio, José Antônio, em Guarapari, não perde o nosso programa todos os dias às 14h, pela Sim AM. Um abraço a todos vocês da equipe da Rádio Sim, exibindo nosso programa em Guarapari. Luiz Antônio, Dona Odete, Janete Matos, Manfrine Gerg e tantos outros ouvintes nossos aí nessa terra maravilhosa, no Espírito Santo. Valeu, Herbert Souza, Eviana, muito obrigado. Dona Izete Freitas, em Orizona, Goiás. Meu amigo Augusto, Carlos Augusto, em Humaitá, Estadão do Amazonas. Um abraço a todos vocês. Zé Ricardo e Thiago cantam Turbinada. Bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Pega você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Pega você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Pega você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber, chega de gracinha. Maravilha, maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, amigos da Rádio Belém FM, em Belém do Pará, exibindo o nosso programa. Aí, Antônio Carlos, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Interativa FM, Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, os amigos da Morada FM, em Virgem da Lapa, um abraço a todos da equipe aí de Virgem da Lapa. Meu amigo Zezito Martins e Araçuaí, os amigos da Rádio Kauai FM, muito obrigado pela parceria de vocês. Os amigos da Rádio Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, Rádio Comunidade FM, Nova União Rondônia, os amigos da Rádio Felicidade FM, em Cabará do Sul, Rio Grande do Sul, um abraço a todo mundo, obrigado a todos vocês, diretores, programadores, locutores, todos que compõem as equipes das nossas emissoras de rádio. Valeu, Douglas Araújo, Cristine Vermute, o Mauri, o Márcio Araújo, todos vocês da Cidade FM de Castelo dos Sonhos, um abraço, muito obrigado pela parceria. Tá chegando CD aí pra vocês sortear, viu? Vamos em frente, quem canta bonito, Munhoz e Mariano, Balada Louca. Balada

Muito bem, lê, se eu te pegar, você vai ver. Aí, um abraço a todos vocês, minha querida Maria Aparecida, em São Felipe do Oeste, Rondônia. Olá, Diego Valadares, adoro acordar de manhã ouvindo o seu programa, a sua voz. Muito obrigado, viu, Maria Aparecida, em São Felipe do Oeste. Obrigado pelo carinho, tá bom, querida? Um beijo pra você. A minha querida Virgínia Harices, em São Paulo. A Vanessa Diniz, em Rio Verde, Goiás. A todos vocês, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência, tá bom? Meu amigo João de Camargo. Oi, João de Camargo, diretor da Capivari. Cabra danado, um abraço. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver aqui, os amigos da Rádio Cidade FM Castelo dos Sonhos, a Cristine, o Douglas, o Márcio, todos vocês, muito obrigado, viu? Aí, Leandro Simões, Rádio Caeiras, em Caeiras, São Paulo, muito obrigado. Meu amigo Wilton Luiz, em Barra do Bugres, Mato Grosso, também não perde o nosso mundo sertanejo. A Carol, em Virgem da Lapa, Minas Gerais, um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Cultura Distrital FM, em Pindamonhangaba, São Paulo, exibindo o nosso programa. Os amigos do Rádio Clube, da Rádio Clube FM, em Córrego Fundo também, o Jean Carlos, todos da equipe, muito obrigado pela parceria de vocês. Aí, André Braz, em São Geraldo do Baixio, Minas Gerais, exibindo o Mundo Sertanejo. Aí, Gilmar Souza, da Rádio Líder FM, em Simolândia, Estadão de Goiás, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, meu primo, João Farias, policial na cidade. Aí, gente boa demais, viu? Um abraço, os amigos da Rádio Nova Dimensão, em Iaciara, Estadão de Goiás também, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos os ouvintes de toda a região. Alvorada do Norte, Posse, Simolândia, toda essa galera aí, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Quem canta bonito agora, Milionário José Rico, Decida. No amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro, decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude.

vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. A história de um amor, de tudo que ela me fez. Muito bem, vou mandar um beijo carinhoso pra minha querida Débora, em Bom Jardim, Minas Gerais. O meu amigo Francisco Evangelista, em Bom Jardim, Maranhão, é... A Poliana Moura e sua mamãe Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão também. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu? É, pelo carinho. Deixa eu ver mais alô aqui, porque o programa já está terminando, viu? Um abraço. Minha querida Cirlei Miranda, em Nova Monte Verde, Minas Gerais. Ela está sempre interagindo comigo no Facebook e pedindo alô, né? Fabiana Carla, a Fernanda... Em São Sebastião, em São João do Nepomuceno. Aí, Fabiana Carla, um beijo pra vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Quem canta bonito agora? Deixa eu ver aqui. Zezé de Camargo, Luciano e Paula Fernandes. Criação Divina. Deus criou o universo em harmonia. Fez o sol que dá calor aos nossos dias. Fez a lua pra servir de inspiração. E a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só por se encontrar com o mar. E deu o dom à minha voz e o meu cantar. Fez a árvore e o fruto. Fez o homem, a mulher, fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou pra cada um seu próprio dom, e junto com cada talento uma missão. Pra uns a força, astúcia, fama e o poder. Pra outros deu a inquietude, o saber. Da pedra fez o diamante, a prata o ouro. E deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou uma joia de maior valor. Deu de presente pra este humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Valeu, amigos, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Quero divulgar aqui pro meu amigo Juraci Pereira, cantor, compositor e agora empresário no ramo de calçados, fabricando em Goiânia, distribuição, contribuição em Abadiânia, Goiás. Aí, Juraci Pereira, acesse aí no Facebook, né? Paula Araújo Calçados no Facebook, e você vai conhecer todos os modelos femininos de calçados da Paula Araújo Calçados. Um abraço a todos vocês. Valeu, Juraci Pereira, Cida Vieira. Aí o Adelson Moura autorizou, vamos falar todo dia, né? Valeu, Juraci. Vou cantar para vocês encerrando o programa, viu? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês durante toda a semana.